Solta o play, DJ. A mais um Projeto X Playlist. Começou com a música extremamente bizarra do UDRR666, Orgia de Traveca. Puta que eu pariu, que mundo de playlist eu vim parar, gente. Ah, mas não é tão ruim assim. Bem, a playlist de hoje é do senhor Pira, ou Tenshi, como vocês preferirem chamar ele, né? Exatamente. E, cara, por que tem que começar com essa música? Eu gosto de impactar. O importante é impactar. É causar uma boa impressão no começo já, entendeu? Cara, eu só não briguei com o Tenshi aqui, porque o resto das músicas dele é extremamente decente, até mais do que decente. São músicas extremamente boas, clássicas e... Cara, mas essa música é essencial pra qualquer pessoa que se preze. Todo mundo Porra. Tem que curtir o UDR. Eu não vou falar nada que um dia eu sonhe em fazer uma de playlist. Traveco? Não. Cuidado, cara. Um dia eu sonhei em fazer uma playlist de funk zomba. Caraca. Eu ouvi falar de funk cara, zomba. Cara, se tudo der certo, velho, eu vou fazer a pauta de funk, velho. A gente vai ter um podcast de funk. Eles não deixam fazer um podcast de pagode, cara. Ah, não. Puta que pariu. Isso daí não tem problema, não. Eu já tenho voto do cabeça, a gente já entrou na justiça e a gente tá fazendo um requerimento. Sério? Claro que não. De pagode? Ah, que merda. Mas um dia vai acontecer. Eu sinto isso. Enfim, voltemos para a playlist aqui, gente. Vamos para a primeira música real dessa playlist, porque eu nem vou considerar o DR. Mas, então, o interessante dessa música, Mugi, é que eu escutei assim, um amigo passou, escuta isso. Não tem como você não escutar essa música e não rir, tá ligado? Uma música não é pra levar a sério, é pra você rir. Você está triste, escute o DR. Bem, então vamos para a primeira música dessa playlist, né? Que é Andrea Bocelli, Canto della Terra. Assim, fora as músicas escrotas que eu gosto de escutar, são um admirador fanático, ferrinho de música clássica, ópera, então, tipo, mais uma música mais erudita, né? Então, tipo... Parabéns, gente, parabéns. Realmente, parabéns. Você é a primeira pessoa que eu consigo ver que gosta de funk e música clássica ao um mesmo tempo. Eu vou juntar parabéns. Os dois. Puta, não. Tipo, não MCK, pode, não Catra pode. E alguma, um remix do Pavarotti, tá ligado? No mesmo tá show, vai ser incrível. Mas, o que acontece? Essa música, pra mim, é uma das músicas mais bonitas que eu já escutei na minha vida. Sou apaixonado pelas músicas e a voz do Andrea Bocelli. Essa música é sensacional. Pra quem não conhece, Andrea Bocelli é um tenor, é um cara que canta ópera. Ele é um dos tenores hoje em dia, não o mais famoso de todos. E ele é cego, então... Cara, é foda, tá ligado? A voz dele é de matar. Pra você que curte, assim, esse estilo de música. Mas, vamos dizer assim, retrógrado, entre aspas. Pô, eu acho que você deveria começar com ele, né? É incrível a voz dele. Tipo, quando eu tô cozinhando, eu só escuto o Andrea Bocelli. Então, tipo, fantástico, tá ligado? Não sei o que falar. Fiquei apaixonado por esse tipo de música, tá ligado? É incrível, é incrível. Só escutem, que vocês vão entender. Então é isso aí, pessoal. Escutem aí. Y lo so, amore, que yo e te, forse stiamo insieme, solo qualche istante, zitti stiamo ad ascoltare, il cielo alla finestra, questo mondo che così lontana, già lontana. Guarda questa terra a che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare. Sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa. Che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di próxima música, pessoal. Vamos com Bob Acre, Sleep Away. Caraca, então, como eu falei, como eu sou um amante de estilos de músicas mais também mais calmos, o jazz não podia ficar ali fora, né? Apesar do jazz ser um ritmo mais dançante, eu sou também apaixonado pelas músicas do piano do Bob Acre. Então, tipo, muita gente deve conhecer as músicas do Bob, porque quando você instala o Windows no seu computador, na pasta de música, em sample, é Sleep Away, entendeu? E é fantástico, muita gente passa despercebido por coisinhas assim, entendeu? Pô, tá lá uma música de piano foda, tá ligado? De jazz, assim, e o cara passa, deleta, nem olha, não quer nem saber. E esse cara é fantástico, pô, ele é um excelente pianista. Então é isso aí, pessoal, escutem aí. Thank you. Próxima música, pessoal, agora a gente vai pra Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, que é um cover. Fly Me to the Moon, né? Tipo, não é um cover, porque não existia isso, mas a música foi escrita e foi toda criada pelo Bart Howard, mas ela ficou famosa por causa do Frank Sinatra. Todo mundo deve conhecer Frank Sinatra, pelo menos já ouviu sobre ele, né? Por favor, né? Na verdade, mesmo funkeiros que não são que nem o Tenshi, que são funkeiros que escutam música clássica, ótimo, agora vou devem ficar taxado conhecer como funkeiro clássico pra mim o resto da minha vida, né? Que massa. Mas devem conhecer Frank Sinatra, embora não pode ser que pessoas não tenham ouvido, mas sabe que existe um cara foda chamado Frank Sinatra. E o título original da música não era Fly Me to the Moon, né? Ela foi mudada exatamente pelo Frank Sinatra. Porque o título original dela é Other Words, isso é, em outras palavras. É tipo o refrão da música. Other Words, baby, kiss me. É muito boa essa música. Todas as músicas são muito boas, inclusive o DR. Escute o DR. Não! Merda, e essa porra fica tocando enquanto a gente tá falando? Por quê? Por quê? Yes. Meu plano de dominação global. Vamos parar com esse DR, vamos pra Frank Sinatra. Então é isso aí, escutem aí. Escutem aí. Fly me to the moon and let me play upon the stars. Won't you let me see what spring is like on Jupiter and Mars? In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Build my song for all I worship and adore. In other words, please be true. La da da da. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play upon the stars. Won't you let me see what spring is like on Jupiter and Mars? In other words, próxima música, pessoal. Agora a gente vai com Two Steps from Hell, Ocean Kingdom. Isso aí, dois passos para o inferno, né? Pra quem não conhece Two Steps from Hell, eles são uma orquestra. Hoje em dia eles são uma empresa de produção musical. Vocês podem nunca terem conhecido eles, assim, caramba, essa música desse filme... Mas já escutaram suas músicas. Essa música desse filme é muito boa, pô, essa música desse trailer é muito boa. Aquelas músicas geralmente que são de background, isso, você, tipo, escuta e te coloca no ânimo, mas você, tipo, não vai atrás dela, exatamente, tá ligado? Ponto. Caramba, mas como eu falei, como eu gosto muito desse estilo de música, eu fui atrás e eu descobri quem era. Então, só pra vocês terem uma noção, eles fizeram os filmes do Harry Potter, do Star Trek, Batman, Cavaleiro das Trevas, O Vencedor, Onde os Fracos Não Têm Vez, X-Men, Assassin's Creed, Black Flag, Killzone, Mass Effect 3, Mass Effect 2, Star Wars The Old Republic, Doctor Who e Game of Thrones. Isso e milhares de outros, entendeu? Então, tipo, eles merecem respeito, cara. Isso é que é saber fazer música de background, cara, hein, cara? É que eles misturam o estilo clássico com instrumentos mais recentes, a guitarra solo, e tem sempre um coro, né, um vocal, então tipo aquele vocal bem eu acho que assim, eles foram clássico, eles colocaram uma coisa de clássico, mas pra se adaptar, por exemplo, ao tema que tá sendo colocado de background, às vezes eles têm que colocar momentos mais modernos, né, então por isso que ele coloca guitarra de vez em quando ou alguma coisa de... Cara, que é muito bom, velho, você sabe como uma empresa não perde qualidade, e você pode escutar quase todas as músicas deles de graça no canal deles no YouTube. Eles fornecem pra vocês quando eles não fornecem CDs antigos de graça. Muito massa, entendeu? Muito massa mesmo. Tudo muito bem feito. Eles fazem com muito carinho as músicas, tá ligado? Prestem bastante atenção nas letras, que elas sempre contam uma história, tá? Bem, então é isso aí, pessoal. Escutem aí. vamos continuando com essa leva de Two Steps From Hell. Agora a gente vai com Black Blade. Exatamente, outra música dele, sendo que essa música veio da minha biologia, da minha saga de jogos preferidos, isso é. Eu amo StarCraft, eu também jogo StarCraft que nem o Feto. Hoje em dia eu não jogo tanto League of Legends por causa da comunidade, mas Mass Effect pra mim é o melhor jogo dos gêneros. Ele é o top 1, ele é o primeiro e único jogo que vai ficar na minha lista pra sempre. Eu sou apaixonado pelo jogo, isso é, eu tenho uma edição de colecionador aqui, eu tenho que tirar uma foto do box. Eu sou viciado em Mass Effect. Então, pra mim, essa é uma das músicas mais bonitas que tem, que é a Black Blade, que é o tema do Mass Effect. Existem duas músicas que são o tema do Mass Effect, é a Black Blade e a Broken Sword. Vocês podem procurar, as duas são dos Two Steps From Hell. Então, escutem aí e vejam se vocês gostam. E vão jogar Mass Effect. Se vocês comprarem. Puta jogaço, puta jogaço. Nada mais a declarar. Bem, isso aí, escutem aí. Agora, pessoal, falando de música clássica, a gente, eu acho que não podia encerrar essa playlist sem ser com outra música. Vamos agora com Tom Jones, It's Not a User For Anyone. Muito bom. Cara, muito bom, velho. Acho que todo mundo já escutou essa música, assim, quem é da década de 90 e até do pessoal dos anos 2000 deve ter escutado essa música. Porque além de ser a música tema do Carlton, do Maluco no Pedaço, essa música também foi cantada pelo Duck Dodgers, cara. Quando ele volta no passado, rouba a voz do Tom Jones pra ganhar um concurso de música. Então, tipo, é incrível, cara. E ela segue naquele mesmo estilo que eu gosto, no ritmo dançante, mas ao mesmo tempo uma música mais cara, clássica. Cara, é um ritmo dançante que é exatamente, tipo, como ela música do Carlton, você sabe que você consegue dançar ela com, dois passos. Né? Não, é dois passos. cara, estralando os dedos. Exatamente, cara, ficou muito legal, velho. Eu acho que pra finalizar, essa música tinha que ser essencial. Então, se você não viu O Maluco no Pedaço, essa é uma boa oportunidade. Então use a música pra conectar você à série. Cara, brilhante, velho, brilhante. Não é não? Então, fiquem aí com a música de finalização, o DR666, Orgia de Traveco. Não! Não! Não! Vamos, por favor, com Tom Jones. Escutem aí. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. You want to see me cry. I wanna die. It's not unusual. You want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that.